É o meu choro fácil, laço que foi dado em outra vida. É o meu abraço que carrega o medo de soltar e sumir no mundo. Jalu é cavaleiro caboclo elegante, cuja arma é uma flecha que voa firme e acerta o alvo. É a mata que a todo tempo produz. É o melhor do amor de Oxum. Hoje eu que finjo que você não existe. Se soubesse de onde eu vim, não me sorria. No oposto do sol, encontrei o meu posto e te queimei com meus raios em grande quantia. Que engraçado que me olha assim, com cara enjoada de fotografia. Agora que sabe, tem medo de mim, mas no seu lugar eu também teria. Queria escrever uma bela canção, mas faltou caneta, faltou papel. Tudo que eu tinha era papel de pão e o único blues, o pedaço de céu. Adeus, céu azul, mundo em descomunhão. Eu vou pra essa cidade, pra perto do tal do ego bom. Adeus, adeus, céu azul. Não rasga a pele, fere o coração. Me dê intimidade pra deitar e sonhar no teu chão. Tá, é um precipício se fechando, uma prisão se abrindo, é o dia começando. Magia e sossego, desespero de vida, a tá é a minha preferida. É luz e paz, esperança e elegância, o findar de toda essa andança é MC Tá. Hoje eu que finjo que você não existe. Se soubesse de onde eu vim, não me sorria. No oposto do sol, encontrei o meu posto e te queimei com meus raios em grande quantia. Que engraçado que me olha assim, com cara enjoada de fotografia. Agora que sabe, tem medo de mim, mas no seu lugar eu também teria. Queria escrever uma bela canção, mas faltou caneta, faltou papel. Tudo que eu tinha era papel de pão e o único blues, o pedaço de céu. Adeus, céu azul, mundo em descomunhão. Eu vou pra essa cidade, pra perto do tal do ego bom. Adeus, adeus, céu azul. Não rasga a pele, fere o coração. Cachorros da rua, que a minha ferida crua é melhor não lamber. Vou avisar aos cachorros da rua, que pro povo pobre a vingança pode ser mel e prazer. Que pro povo pobre a vingança pode ser mel e prazer. E pro povo pobre, a vingança pode ser mel e prazer.